Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Meus amados irmãos, com esse texto do capítulo 11 do Evangelho de João, eu quero cumprimentar a todos com a palavra, com a paz do Senhor Jesus e dizer da alegria de voltar aqui nesta hora para transmitir a palavra de Deus. Prazer muito grande estar vivendo esses momentos quando a Igreja do Senhor está buscando nas manhãs, no templo, orando a Deus, clamando, pedindo as bênçãos do Senhor sobre a vida de todos aqueles que precisam. Os enfermos, são tantas pessoas enfermas, tantas pessoas que pedem as orações, e muitos estão recebendo milagres, curas e bênçãos que o Senhor Deus tem lhes feito acontecer. Nós estamos extremamente felizes por tudo aquilo que o Senhor ele tem realizado a cada culto aonde é ministrado a palavra de Deus. E hoje não será diferente. Nós convidamos você, sua família, venha ouvir a palavra de Deus, traga alguém para estar à casa do Senhor, recebendo a mensagem dos céus. Telefone para o contato 2106-1123. E você sabe onde é o endereço: Silveira Martins, 506, ali bem próximo do Colégio Santo Agostinho. Nós aguardamos a tua visita. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um dos principais desafios que temos que enfrentar está em perceber Jesus como um amigo real. Marta e Maria, elas viveram essa experiência. Jesus, ele quer ser mais do que uma influência, um mero sentimento. Ele quer fazer parte da tua vida. E para narrar, para sintetizar isso, eu narro a história de um pastor que foi chamado para orar por um homem muito enfermo. Quando o pastor entrou no quarto, encontrou aquele pobre paciente na cama, com a cabeça apoiada em um par de travesseiros. Havia uma cadeira ao lado da cama, fato que levou aquele pastor a pensar que o homem estava aguardando a sua chegada. Suponho que estava me esperando, perguntou o pastor. Indiferente, aquele homem doente, o ancião, respondeu: Não, não estava. Quem é o senhor? Eu sou o pastor que a sua filha pediu que aqui chegássemos para orar pelo senhor. Quando entrei e vi a cadeira vazia ao lado da cama, imaginei que você soubesse que eu viria visitá-lo. Ah, sim, pastor, a cadeira, entre, feche a porta. Então o homem enfermo explicou: Nunca contei para ninguém, mas passei toda a minha vida sem ter aprendido a orar. Não sabia direito como se devia orar e nunca dei muita importância para a vida de oração. Pensava que Deus estava distante de mim e que não se importava comigo. Então abandonei por completo a ideia de falar com Deus. Até que um amigo me disse: José, orar é muito simples. Orar é conversar com Jesus. Sugiro que você ponha uma cadeira vazia à sua frente e em seguida, com muita fé, você sentirá que Jesus está ali, bem diante de você, pois ele mesmo prometeu, lá em Mateus 28:20, que estaria sempre conosco. Portanto, você pode falar com ele da mesma maneira como está fazendo, falando comigo. Pois assim eu procedi e me adaptei à ideia. Desde então, pastor, Tenho conversado com Jesus durante umas 2 horas diárias. Tenho sempre muito cuidado para que minha filha não me veja, pois talvez me internaria achando que eu estaria doente da minha mente. O pastor sentiu uma grande emoção ao ouvir aquilo e disse ao senhor José que era muito bom o que ele estava fazendo e que não deixasse nunca de fazê-lo. Em seguida, orou com ele e foi embora. 2 dias depois, a filha de seu José, ou do irmão José, comunicou ao pastor que seu pai havia falecido. O pastor quis saber: ele faleceu em paz, minha filha? Sim, quando eu estava me preparando para sair, ele me chamou ao seu quarto, disse que me amava muito e me deu um beijo. Quando eu voltei das compras, 1 hora mais tarde, já o encontrei morto. Porém, há algo que lhe estranha em relação à sua morte, pastor. Pois, aparentemente, antes de morrer, chegou perto da cadeira que estava ao lado da cama e encostou a cabeça nela. Foi assim que eu o encontrei. Por que será isso, pastor? O pastor, profundamente emocionado, enxugou as lágrimas e simplesmente respondeu: o irmão José descansou nos braços de seu melhor amigo. Para que a vida seja repleta de significação, é preciso viver todos os momentos com o Senhor Jesus ao nosso lado. A vitória sobre qualquer dificuldade está ao alcance daquele que reparte a sua vida com o Criador. Diz a palavra de Deus em Isaías 65 e 24. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando ele ainda falando, eu os ouvirei. Agir assim é participar de uma relação de confiança e amizade que nada poderá interromper. Assim como Jesus entendeu e atendeu o pedido de Marta e Maria, e chegou e restabeleceu aquele lar, aquela casa, e trouxe a vida àquele que estava morto, porque ele era amigo. Nesta manhã, a palavra que eu tenho para você é essa: o Senhor tem um projeto de vida para você. Torne-se um amigo inseparável dele. Bem tranquilo, posso descansar, pois sinto uma força a me amparar. Eu sei em algum lugar há alguém orando por mim, alguém orando por mim. Será minha mãe ou talvez meu pai, minha mãe ou meu pai, ou mesmo um amigo. Nem me lembro mais, mas seja quem for, sou feliz porque há alguém orando por mim, alguém orando por mim, quero nesse momento orar com você. Senhor, Deus Pai, Deus Santo, Deus Eterno, nesta hora, Senhor, quando acabamos de ministrar essa palavra, esta amizade, esse companheirismo, essa aproximação que nós ouvimos desse doente, desse enfermo, que aproveitou esse momento da vida para manter esse diálogo tão próximo de ti, sabendo ele que nos braços do eterno amigo ele descansará. Pai, nós pedimos que nesse instante, aonde quer que haja alguém que esteja sofrendo, que esteja vivendo o seu momento de sofrimento, de dores, de enfermidades, ele possa aproximar-se de Cristo Jesus e fazer dele o seu melhor amigo para todas as horas da sua vida, e que ele possa também descansar nas promessas eternas. Nós oramos e entregamos a ti a nossa oração em favor dos milhares de ouvintes, agora e sempre. Amém e amém.